A Polícia Militar recuperou vários veículos nas últimas horas em Foz do Iguaçu. Na noite de ontem, por volta de 20 horas, os PMs localizaram na região do Jardim Lancaster um Santana com placas BRG0758 de Santa Terezinha de Itaipu. O veículo estava em estado de abandono na Avenida Salvador. Ao checarem a placa do automóvel junto ao sistema informatizado da PM, foi constatado que havia queixa de roubo, sendo que no momento do roubo, o veículo estaria carregado com mercadorias contrabandeadas. Ele foi encaminhado à 6ª SDP para devolução ao legítimo proprietário. Já por volta de 00h10, outra equipe da PM deslocou-se até a rua Davi Mufato, no Jardim Central, onde havia informação de que no local estaria um Fiat Siena com placas de Foz do Iguaçu aberto e sem as chaves. Consultada a placa junto ao sistema informatizado, descobriu-se que o veículo havia sido furtado no dia anterior. Entrado em contato com o proprietário do mesmo, esse esteve no local com as chaves reservas e conduziu o veículo à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos e posterior restituição do bem. Já no início da manhã desta terça-feira, uma Kombi foi localizada pelos policiais militares na região da Vila Portes. O veículo havia sido tomado a poucos metros do local onde foi encontrada por assaltantes que armados levaram o veículo. A informação é de que a Kombi também foi encaminhada à 6ª SDP para restituição ao proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.